Victor, bom dia, Channel 62.1. Prossiga, 62.1. Autorização, Galeão 360, presidente. Autorizado, Galeão, nível de voo 360. Decolada 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta up do 1-0. Após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle opera em 1-2-0, décima 8 e o transponder 5-4-3-6. Informativo, autorizado Galeão 360, da El Leda Bridge, ingresso up do 1-0, Smap, Lúvito, Barbacena. 208 é controle, 5-4-3-6, aciona. 6219, perdão. Contingimento correto, chama pronto para o tiver acionamento. Recife, 1-2-5-1, secundário 1-3-3-2-5. Webjet 5808 está com 42, 5 horas, Galeão, pronto para o táxi. O 5808 está autorizado o táxi via Pat 1, Índia, no fundo de espera da 1-0, chama Torre em 1-8-95. Pat Índia, no fundo de espera da 1-0, 1-8-95, Webjet 5808, boa. Azul 4201, não aguarda pushback, acionamento. Azul 4201, não fique atento ao Boeing da Webjet que passará a retaguarda. Após estar autorizado o pushback acionamento, chama o pronto táxi. Para pushback, acionamento TAM 3890 no gate 8. O TAM 3890 está autorizado o pushback, acionamento, é um pronto táxi. Tamarinho, TAM 3890. Jet 5808, ponto de espera pronto, da 10. Bom dia, 5808 da Web, cruzado linha de colapso, 190, vento 0, 30 graus, 03 nós. Gente, a linha agora da 10, a Jet 5808. Foto 201, nós chame pronto para táxi. É 5808, reclamada 1209, contra Legorino, 20298, por favor. 208. 208, decolado 1500. Teste 5808, bom dia, contato radar, saída Arbor, tudo para o 360. 360, assim que possível, pro de Arbor. Usado a Arbor da presente. Arbor, né? O 5808. Prisão 53, bom dia, senhora medicação. Prisada, senhora da Bonf, desça para 2 mil pés sem restrições. Ajuste em Salvador, 1092. O 3890 está autorizado o táxi até através do portão 612. Apenas confirmando, 59 a bordo. 79 a bordo, está até o táxi até através do portão 612, o táxi 3890. Guarulhos para a cópia. 1607, aguarde cópia. Teria sido previsto, gente. Solo Salvador, no caso 201 para o táxi, com 2,25 de autonomia, POB de 1,12, acena Ribeirão. Azul 4201, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera do 10, chama a torre 1895, ajuste 10, 12, bom voo. Ciente, direita via Índia, Alfa Bravo, 1900, 1900. O Plutão 3890 segue o F. Em Breda, azul na faixa central via Pátio Indian. Ponto de parada 10, chama a torre 1895. O azul, 10, 12, bom voo. Santiago, azul da o 3890, ponto de parada 1895. Voo no 607, ponto cópia. Voo no 607, pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, via El Pesulu 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle a PL 120, décima 8 e o transponder 5445. Após a Pesulu 16, BH, Trivia. Controle 208, transporte 445, voo no 607. 1607, com atendimento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Vai chamar, voo no 607. Fala, ponte espera pronto, então 3890. Ali mantém, pistão na 0, 3890. Ali mantém, então 3890. 2, equipe. Para o pushback acionamento, o Oceaner 62, estamos na remota 1-2. 6211, autorizado pushback acionamento, remoto 1-2, chamei pronto táxi. Reportaremos táxi, 62. 1-642, 390, Recife, a informação em curso é Índia, pronto cópia. Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 390, decola da 1-0 com curva esquerda, na saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisky 58. O controle opere 120, décima 8 e o transponder 5443. Autorizou 390, conforme a rota, colando 1-0 com a esquerda, Pouca, Aracaju, Upper Whisky 58. 208 é o controle 5443. 1-642, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Agora. 08, bom dia. Bom. Controle azul 401, bom dia. Azul 42, bom dia. Completa radar na decolagem, saída da El, subo para nível 360. Ao 360, pode voar da El, tá presente? Após 2000, autorizado da El. Após 2000, da El, 401. 5808, sub-restrito para o nível 320. 320, restrito, 5808. 3890, livre de decolagem, 90, vento 070 graus, 049. 3890, iniciar. Na frequência 1260, alterna 1288. Confirmando por F5808. Recife 1260, alterna 1288. 260288. Plutão 3153, livre LS, reporte estabilizado. Reporte na LS, Golf, bom dia. Bom dia, 1-2-1, decimal 9. deixar o Leão no 209, por gentileza? Tá dando pra copiar. ONU 219, solo. 3890. 3890, bom dia. Contato radar, saída PUCA, subo para o nível 330. PUCA 330, 3890. Logo no 804, solicita pushback acionamento no 04. Alf Yankee Golf, bom dia. Qual foi a aeronave que chamou para o pushback? É o gol no 804. De 804, coordena com a equipe de solo assim que o Airbus avião que passar a sua retaguarda, taxiando para o ponto de espera, está livre, iniciar e chame para o táxi. Ok, coordenação após o colega da Avianca, está autorizado, gol no 804. Alfa Yankee Golf, prossiga para o solo. 1-2 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 e alternamos quase. Tia Xena, M2-1-1, só confirmando, é 1-2-1 a bordo, é isso? 1-2-1 a bordo. Ok, livre táxi ao redor do Pátio 1, após Índia Alfa, no ponto de espera. Chame a torre 1-8-95, ajustado 1-0-1-2. Livre táxi. Alfa, 1-2-1-2, 1-2-1-2. O Alfa, qual foi a aeronave que chamou para o reboque? A aeronave do pátio 3 para o gate número 1 do pátio principal. Confirme sua matrícula. Alfa Yankee Golf. Ok, Alfa Yankee Golf é do pátio 3 para qual posição do pátio principal? Posição 1. Copiou? Copiei. Ok, tá livre iniciar o recuo da aeronave, o recuo da aeronave. Chame quando pronto pro deslocamento até o Paixão, ok? Grande obrigado. Gol no 607, na escuta? Afirmativo, 607. Ah não, desculpa, tô manchado. Gol no 607. Bono 607, informe qual estimado para iniciar o pushback no portão 5. Copiou no 607? Mais uns 15 minutos, Bono 607. Ok, sente. Totalmente virtual, autoriza 1700, bom dia, Serra, 3153. Utilizado no 1706, ajuste permanece. Muito obrigado. Ferido 2223, bom dia, sendo identificação autorizada em chegada Bonf, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 092. Próximo ao ponto, espera pronto, Xenera 62, bom dia, Xenera 62, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 030 graus, 019. Livre posição e decolagem, dá 1-0 para o Xenera 62. Repetitivo já autorizado, aceita ou prefere algum outro nível? Aceito, pronto, 4357. Ok, Salvador Brasília, nível 380, uniforme Zulu 17, decola da 10 com curva à direita, subida arbor, transição LF. O controle em 120, decimal 8, transponder 5447. Sente, autorizado Brasília, nível 380, upper Zulu 17, decola pistão 0, curva direita, aeroporto, transmissão Alefa, controle Salvador, 120, sinal 8, transponder 5447, Tantra 517. Cotejamento correto, confirme o gate. 06. Chame quando pronto, puxa será. 3597. Piso no 53 estabilizado. Ah, estabilizado agora, 3153. Sim, complete final, chame torre 1-1895. Ah, confira a frequência. 1-1895. 1895, obrigado. Três 890, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Gente, Recife 2545-2085, tá 3890. 3153 avistado, vento 030 graus, 019, Renega 1012, alívio pulso, pista 10. Alívio pulso 10, tá 3153. Está confirmando a baixada travada, 3153? Funciona. A bordo, 3:40, alterna Campina. 1804, está autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em 1-18-995, ajuste no 012, bom dia, Buvo. 1012, autorizado via Índia, no ponto de espera 1895, 1804, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, eu chamei 6219, cruzando agora 2000 pés, Dael Leda. Chamei 6219, bom dia, contato radar, saída Dael, sul para nível 360. Autorizado até o nível de voo 3620, possibilidade de voar Leda da presente, para o chamei 6219. Obrigado. Selecionamento, gol no 642. Leda da presente? O nome 642 autorizado por tiver funcionamento, é um pronto táxi. Alfa Yankee Golf solicita autorização para ingressar no pátio principal até o gate 1. Alfa Yankee Golf mantém a posição na saída do pátio 3. Yankee, obrigado. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 04, no ponto de espera da 104. Bom dia, ele mantém a pista no 0, gol 1804. A linha é mantém no 0, 1804. 3153, na sala 35, libere direito, time só, linha 1219, decimal 9. Direita, vai chamar 1219, obrigado. Paulo Salvador, cordial. Putan 3153, autorizado táxi Alfa, reportando antes da Juliette. E Alfa vai reportando antes da Juliette, da 3153. Lente livre de decolagem, vento 050 graus, 029. Autorizado decolagem 10, gol 1804. Gonçalo, Gol 1897. Prossiga. Gente, tem informação, Índia. Portão 9, atualização 360 para Confins. 1897 está autorizado com fim, em cima de voo 360. Decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o peso Luna 6. O controle opera em 120.8 e o transponder 5454. Corno 897 autorizado 360, saída da El Leda Bridge, intercepta o peso Luna 6. Primeira curva direita, controle 1208 e transponder 5454. Boa noite, 97. 1897, protegimento correto, chama para o pushback, instrumento. Chamada Gol, 1897. O TAN 3153 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 10. Juliette para 10, TAN 3153. Paulo, bom dia, Gol no 7 ou no 5, tem informação de autorização 360 Brasil. O no 7 ou no 5, aguarde cópia. Volta no 7. Ataque é o Gol 1642, estamos com 1-2-6, 3-15 Natal. 1-642, autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera do 10, chame torre 1-1-8-95, o ajuste altímetro 10-1-2. Certo, autorizado, né? Ponto de espera chama 1-8-9-6-4-2. Bom dia, sendo a identificação 3 horas de chegada a mar e desça para 2 mil pés sem restrições, ajuste no 092. Posição 01. Gente, obrigado. O Gol 17 no 5, está pronto, cópia. Firmo, Gol 17 no 5. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita. Na saída Arbor, ela é via Alpedo Luna 7. Controle Salvador, opera em 1-2-0-8 e o transponder 5452. Boa noite, senhor. Autorizado Brasília 360, decolador no 0, curva direita na saída Arbor. Alpedo Luna 7, 1-2-0-8 é o controle. Transponder 5452, Gol no 7, Gol no 5, portão 02. 1-7, 1-5, cotejamento correto, chama pronto para o chivé acionamento. Nosso pushback é paramento, Gol no 7, Gol no 5. Alfa e Golf ingressando no pátio principal. Gente, Alfa e Golf, reporte na posição 01 no término. Gente, obrigado. Não, não é importante.